sair dessa cidade, soltar o meu cachorro, fugir da Babilônia. Quero ouvir! Fazer uma casinha no alto do morro é tudo que eu pedi pra já. Sair dessa cidade, soltar o meu cachorro, fugir da Babilônia. Aqui eu sou marajá, a natureza é minha luxúria. Viver de frente pro mar, sei que Deus me ajudará. Aqui eu sou marajá, a natureza é minha luxúria. Viver de frente pro mar, sei que Deus me ajudará. Fazer uma casinha no alto do morro é tudo que eu pedi pra já. Sair dessa cidade, soltar o meu cachorro, fugir da Babilônia. Quero ouvir! Fazer uma casinha no alto do morro é tudo que eu pedi pra já. Sair dessa cidade, soltar o meu cachorro, fugir da Babilônia. E quando a noite chegar, brisa de oeste soprar, sinto a esperança no ar, maré cheia ajudará. E quando a noite chegar, brisa de oeste soprar, sinto a esperança no ar, eu sei, maré cheia ajudará. Oi, oi. Nas coisas mais simples da terra, às vezes a paz de um sorriso pode desarmar uma guerra. Oh, aqui tô mais perto de Deus, curtindo meu filho brincar. Cidade, vou dizer adeus, não sei se eu vou voltar. Oh, fazer uma casinha no alto do morro é tudo que eu pedi pra já. Sair dessa cidade, soltar o meu cachorro, fugir da Babilônia. Quero ouvir! Fazer uma casinha no alto do mundo.